Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e a sua doutora Teresa Mendes Costa. O Papa Francisco decretou um ano jubilar da misericórdia, que terá início a 8 de dezembro. Aproveitamos o tema da misericórdia para falar das revelações que Jesus fez a uma freira, a irmã Maria Faustina, em 1931, com o objetivo claro de nos transmitir a todos que podemos e devemos confiar na misericórdia de Deus. Por estas revelações, vê-se claramente como Deus tem mais vontade de nos salvar do que nós mesmos, sugerindo-nos atos simples que, se os praticarmos, teremos a certeza da salvação eterna. Obrigado por mais uma vez se terem disponibilizado para conversarmos um pouco. Um cumprimento especial para os nossos ouvintes. Soutora e Diácono Francisco, antes de entrarmos neste assunto que eu agora referi, gostava assim de colocar apenas uma questão, e que é a seguinte. Eu já comecei a ler a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, não sei se é assim que se pronuncia, se não, Louvado Sejas, meu Senhor, portanto, a chamada encíclica sobre a ecologia. Ainda li pouco, mas do pouco que li, gostei muito, e aconselho, de facto, a quem nos escuta que, pronto, que faça por adquirir, se é que ainda não fez, e que leia, porque realmente isto ler e... como às vezes gosto, ler e reler, ou ler e refletir, para o meu gosto é bom. Portanto, como disse há pouco, eu ainda li muito pouco, mas penso que cheguei ao ponto número 18 e era capaz de pedir aos meus amigos para refletirmos neste ponto. O Papa fala da contínua aceleração das mudanças na humanidade e no planeta. O Papa Francisco diz que esta contínua aceleração faz parte da velocidade que hoje se impõe às ações humanas. E este ponto termina dizendo que estas mudanças rápidas e constantes não estão orientadas para o bem comum e torna-se preocupante quando se transformam em deterioração do mundo e da qualidade de vida de grande parte da humanidade. Eu gostava de refletir este ponto convosco, porque realmente acho interessante. Os últimos anos, pronto, têm sido extraordinários pela evolução, pela técnica. Agora, a verdade é esta, quer dizer, de facto, tudo ótimo, tudo muito bom, mas depois, resultados práticos para o ser humano parece-me que também não será uma grande coisa. Eu estou a pensar nos tempos em que eu estava a trabalhar numa multinacional que se faziam planos a 3 anos, depois a 2, depois a 1 e depois a menos de 1. Pronto, tudo mudou e hoje eu pronto, começo a olhar para trás para esses períodos. Quando se adquiriu um computador para a empresa, aquilo era quase como um museu. Portanto, as pessoas iam lá, viam, achavam aquelas coisas muito interessantes, mas era mais para ver. Portanto, praticamente nós nunca tínhamos visto uma coisa dessas. Pronto, e hoje praticamente todos temos o nosso computador portátil e vamos vendo as coisas. O que isto evoluiu em não muitos anos, estou a pensar que não havia telefax naquela altura, havia uns aparelhos que já não me recordo o nome deles, mas que era a última novidade, em que escreviam de um lado e aquilo aparecia passado poucos minutos do outro, depois apareceram os faxes. E hoje, pronto, os computadores, a internet, nós estamos em casa e com a maior das facilidades vemos de facto o que se passa no mundo. Aliás, os nossos ouvintes, se forem à internet, também acabam por, através da internet, saber o que nós estamos a dizer, a ouvir-nos. Portanto, isto tem evoluído muito. Agora, se nós refletirmos um pouco, o que é que eu vejo? Naquele período eu tinha um emprego seguro, só mudava se quisesse, e mesmo quando mudei, e mudei por duas ou três vezes, penso que por três vezes, sempre nas empresas onde trabalhei, sempre vieram ter comigo, convidando-me a ficar. Hoje, isto hoje mete medo, não há dúvida nenhuma. Quer dizer, as pessoas não têm um emprego seguro, têm um emprego por uns meses, muito poucos, não trabalham as 8 horas, pagam-lhe apenas aquelas horas que fazem. Isto não tem nada a ver com um bem. Quer dizer, nós gostamos, de facto, de ver estas coisas, e é uma coisa boa, como digo, mas depois, em resultados práticos, o que é que nós vemos? Nada. A gente vai aí na rua e o que vê? É o que Francisco está a ver, não é? Portanto, pega no telemóvel e vai mandando SMS para aqui e para além, portanto, não há dúvida nenhuma. Eu ainda outro dia estava na praia e estava a ver um casal. Ela mandava SMS, pronto, devia ser, portanto, muito tempo, e ele estava ao lado. Pronto, quer dizer, as pessoas vão, mas não conversam. Quer dizer, isto de qualidade de vida, portanto, isto vamos refletir, este ponto, que foi o último ponto que li desta encíclica, pronto, como digo, acho muito interessante, porque estou como a Francisco, quando o outro dia referiu que também eu assim estava, portanto, pensando na ecologia, disse, mas porquê ecologia? Quer dizer, mas isto de facto, isto é um todo. É um todo, a ecologia chega a todo lado e isto é um todo. E de facto, acho que vale a pena ler e se calhar vale a pena refletir. Não sei se querem comentar este ponto, se não. Não, sabe que eu acho que tem razão, mas eu acho que na vida tudo é como nas moedas, tem sempre duas faces, portanto, há sempre a parte boa e a parte má. A valorizar a parte boa ou desvalorizar a parte má ou aproveitar o contrário está na nossa mão, está na mão de cada um. A precariedade do emprego é uma realidade, mas também temos que ver que os preguiçosos devem estar muito satisfeitos, porque vão passar a ter um subsídio qualquer dia e não fazem nenhum. E há muita gente assim. Quanto a essas dos telemóveis, por acaso no outro dia achei graça, porque estávamos num restaurante com mais duas pessoas e os três fomos sensíveis que numa mesa ao lado estava um casal com dois filhos a almoçar e não conversaram, nem pais, nem filhos, nem irmãos, nem marido, nem mulher, ninguém conversava. Todos comiam em silêncio, num restaurante, todos comiam em silêncio, cada um com o seu telemóvel na mão. E realmente eu acho que é como a televisão deixa, há famílias onde não se fecha-se a televisão à hora das refeições. Poucos são, acho, os que o fazem, muito bem, porque a televisão veio cortar o diálogo familiar também. Agora são os telemóveis. Não sei o que é que mais se vai inventar, mas não há dúvida nenhuma que a técnica é boa, mas, mais uma vez, a televisão é ótima e, no entanto, podia ser um meio extraordinário de formação, de diversão sadia, e não é. Portanto, mas isso é o homem é que estraga as coisas, não é a técnica. Francisco, quiser comentar? Ora viva Armando, ora viva doutora Teresa, caros ouvintes. Bem, eu estava a ouvir falar e estava a pensar numa questão, não é? Que resulta também da leitura desta encíclica, Laudato Si, que o Santo Padre nos ofereceu. A questão é que esses avanços técnicos, essa cultura tecnocrática, como o Papa fala, está aí, não é? Ou seja, eu não sei se vale a pena lutar contra ela está, portanto, é uma realidade viva que nos deve a todos nós considerar como muito clara. Portanto, eu acho que às vezes grandes discussões que existem na Igreja se devem sobretudo a considerar aspectos muito abstratos, muito, muito teóricos, e grande parte dessas discussões prescindem de um aspecto fundamental, que é o confronto com a realidade. A realidade é o que é. Portanto, agora vamos nos armar aqui em aventureiros e a condenar tudo? Não. Agora, podemos mudar. E, portanto, da leitura da encíclica e desta mentalidade que está aqui, destes princípios que estão aqui patentes, eu penso que a sociedade da técnica que nós hoje vivemos tem aspectos claramente positivos e muito bons, não é? A doutora Teresa disse bem, o lado negro, o outro lado é complexo. Então vamos procurar mudar, vamos procurar corrigir essas debilidades. Embora o Papa Francisco nos apresente isso. Eu penso que chegou a hora, né, e com o Papa Francisco isso tornou-se muito claro, chegou a hora de nós sujarmos as mãos. E a Igreja sujar as mãos com a cultura em que estamos, para não estarmos aqui a falar em planos desencontrados. E a encíclica ajuda-nos, aliás, desde o seu primeiro capítulo, a olhar o real, e depois no seu terceiro capítulo a ver que essa realidade não é uma abstração, não vem de causa desconhecida ou metafísica, mas tem uma raiz humana, tem uma raiz nossa. Nós é que, de alguma forma, assim entendemos. Portanto, eu penso que assim, em jeito de conclusão, acho que vamos falar depois muito mais sobre a encíclica, aquilo que me apraz dizer neste momento é a sociedade em que vivemos tem tudo para ser extraordinária, né? Posso aqui dizer que esta semana, a propósito do meu serviço no Correio de Coimbra, no Jornal da Diocese de Coimbra, organizei uma conversa entre dois cientistas do melhor que Portugal tem sobre a questão da encíclica. O Dr. João Paiva, que é um professor de Química na Universidade do Porto, um cientista de relevo, e aquele que dizem é o maior cientista português neste momento, o Dr. Carlos Fiolhais, que escreve, que vai aos debates à televisão, etc., que é físico na Universidade de Coimbra. O Dr. João Paiva é um católico empenhado, um crente profundo, sério, consciente. O Dr. Carlos Fiolhais é um agnóstico, né? Mas um humanista. E então convidei-os aos dois para uma conversa sobre a encíclica, portanto, dois grandes cientistas, um crente e um não crente, no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. Estará a entrevista online na primeira semana de julho, na internet, e transcrita na versão impressa do Correio de Coimbra. E a última pergunta que unia aos dois, o crente e o não crente, é: diante disto que o Papa fala, ainda há esperança para este mundo? Ainda há esperança para este mundo? E tanto um como o outro disseram: claro que há, claro que há, não é? O crente, é óbvio, que viu na virtude teologal da esperança a fonte para essa esperança. Mas o não crente viu na capacidade de superação e de bem que está gravada no coração de cada pessoa, numa lei que ele não é capaz de atribuir a autoria, mas que a reconhece como inscrita no coração de cada pessoa, viu que este mundo tem esperança. Eu achei, diria, deliciosa aquela, bom de ver, aconselho vivamente, uma coisa de altíssimo nível. E precisamente com esta conclusão que me encheu de agrado, não é? Enfim, é o que me apraz comentar. Como há bocado falou, toda a gente devia adquirir, eu informo de que o Universo Hospital tem à disposição para venda, pelo menos neste momento, 50 encíclicas. Portanto, é uma questão de irem à sacristia, que estão lá. Hoje vi-te em casa, numa janela perto do futuro. São repentes de visões, assaltos que se esquecem. Foges em silêncio, como se nunca tivesses falado. Mas és gente grande, pois espreito o teu muro. Abençoados pelos poetas trovadores, somos melodias nas bocas de quem não tem medo, no escuro de confiar. Cravo teu abraçar, que viagem nenhuma pode alcançar. na minha asa, na minha asa. Estamos com as conversas em rede ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, e com a Doutora Teresa Mendes Costa. O Papa Francisco decretou um ano jubilar da misericórdia, que terá início a 8 de dezembro. Aproveitamos o tema da misericórdia para falar das revelações que Jesus fez a uma freira, a irmã Maria Faustina, em 1931, com o objetivo claro de nos transmitir a todos o que podemos e devemos confiar na misericórdia de Deus. Por estas revelações, vê-se claramente como Deus tem mais vontade de nos salvar do que nós mesmos, sugerindo-nos atos simples que se os praticarmos, teremos certeza da salvação eterna. Há pouco o Francisco falava exatamente nos dois cientistas e diziam que ambos tinham esperança. E eu penso que sim, acho que poderemos começar por aqui. Penso que é uma coisa que nós podemos também confiar e ter esperança, porque Deus é misericordioso e tem todo o interesse em que todos se salvem. Por esse motivo, em 1931, ele apareceu uma freira, hoje Santa Faustina, com o objetivo de renovar no homem a confiança na misericórdia de Deus, proclamar ao mundo a mensagem da misericórdia. Portanto, e este, de facto, foi o grande objetivo, e creio que sincero também no futuro ano jubilar, que terá início a 8 de dezembro. A questão é esta, quer dizer, portanto, Deus quer é que a gente confie nele, é assim ou não é? Eu acho que não há discórdia nenhuma acerca disso. Eu penso que sim. Mesmo sem saber nada, instintivamente, acho que desde sempre acredito que ele está mais interessado em que a gente salve que nós próprios. Senão, acho que não tinha vindo a este mundo e não tinha encarnado. Inclusive estas aparições à irmã Faustina, que eu acho várias coincidências interessantes, é o João Paulo II a ter beatificado, a ter canonizado, e ele morrer no dia do Domingo da Misericórdia. Acho que há uma sucessão que não é por acaso e que mostra bem como Deus está empenhado na sua misericórdia em salvar os homens. Eu estava aqui a pensar enquanto falava quando é que eu conheci a mensagem da Divina Misericórdia e de quando é que a dela me tornei devoto. Até gostava de partilhar, se vocês tiverem paciência. Eu estava no meu pré-seminário, no meu primeiro ano do pré-seminário. Eu entrei no pré-seminário na Páscoa de 2001, portanto, estava no meu 11º ano, e entrei no pré-seminário nesse ano, e no verão, no campo de férias de verão do pré-seminário, que foi em Folques, ali na zona de Arganil, fizemos um passeio. O padre Pedro Luís, na altura, organizava isto, e fez um passeio connosco. E um dos passeios foi para irmos visitar um santuário, o santuário do Carvalhal do Sapo, que é freguesia de não sei onde. Enfim, é Góis, pertence ao concelho de Góis. Um santuário que tinha sido uma obra de... não sei se foi o Monsenhor Paulo dos Reis, enfim, já não me lembro bem quem. Um sacerdote da diocese que teve o gosto de edificar ali um santuário dedicado a Nossa Senhora Rainha da Misericórdia. E é santuário todo em estilo moderno, feito por arquiteto de Portugal, é uma obra de arte. Infelizmente está fechado e até neste momento devoluto, sendo uma obra recente e de arquitetura arrojada, no cimo do monte. Mas, enfim, como é que ele é perdido no meio da serra? Não se vai lá. E foi aí, pela primeira vez, que eu, entrando nesse santuário, vi uma imagem de Jesus da Misericórdia, estilizada, mas muito interessante. Uma imagem de barro, não está pintada, e com, em vidro, com os raios, com as cores próprias, como Santa Faustina viu, o vermelho, branco e azul. E na altura eu perguntei, que imagem é esta? E lembro-me que foi aí que começou a minha curiosidade. E foi... O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, logo nos primeiríssimos passos vocacionais que eu dei, apareceu diante de mim a mensagem da Divina Misericórdia. Ao longo de todo o percurso, e mesmo hoje, vou procurando beber desta mensagem que considero extraordinária. Extraordinária em vários sentidos. E quando falo extraordinária, falo porque, primeiro, Nosso Senhor joga alto. Né? Ou seja, eu quando vejo Nosso Senhor apostar muito, é como vejo um apostador no casino a apostar muito. Né? Nosso Senhor aposta tudo quando tem, que é o seu coração misericordioso. Né? E, portanto, quando eu vejo que Nosso Senhor, numa mensagem particular, numa revelação particular, aposta tudo quanto tem, que é o céu, eu fico assim a pensar, é porque isto é sério. Isto é sério. Nosso Senhor não se ia comprometer tanto. E a mensagem da Divina Misericórdia é isto: Nosso Senhor aposta tudo. Quando ele, a Santa Faustina Kowalska, diz: eis a segunda tábua de salvação que eu ofereço à humanidade, a minha Divina Misericórdia. Diante do abismo da miséria e do pecado, só uma única palavra pode ser a solução: o abismo da misericórdia. E, portanto, depois, quando nós entrecruzamos o percurso de Santa Faustina e desta mensagem nas suas traduções devocionais com a vida desse arauto da misericórdia, que é São João Paulo II, nós percebemos que se toca a fibra de Deus no meio de tudo isto. Não é? Toca-se a fibra, toca-se Deus. Eu quero dizer, eu tive a graça já de ir por duas vezes ao santuário, duas ou três, acho que foram duas. Sim, foram duas. Ao santuário da Divina Misericórdia em Cracóvia, mais propriamente, uma aldeia próxima de Cracóvia, Lajewnik. E eu ali, onde está a Basílica edificada inaugurada no ano 2000 por Sua Santidade, o Papa São João Paulo II, onde ele consagrou o terceiro milénio à Divina Misericórdia, eu ali não consigo dissociar estas duas pessoas, João Paulo II e a mensagem da Divina Misericórdia, Santa Faustina. Sobretudo porque, se nós nos colocarmos na fachada, e aquilo sempre me faz impressão, se eu me colocar na fachada da mensagem da Divina Misericórdia, da Basílica da Divina Misericórdia, tenho uma torre, nessa torre tenho uma espécie de barco, nessa espécie de barco tenho uma imagem de São João Paulo II, não é? Como que é conduzir a Igreja por este oceano infinito da Divina Misericórdia. E São João Paulo II, vestido das insígnias papais, está a olhar para um lado. E por onde é que ele está a olhar? Está a olhar para umas montanhas que ficam ali 2, 3 quilómetros, não mais de 2, 3 quilómetros, em frente, onde São João Paulo II, na década de 40, trabalhou na fábrica Solvay. Quando o pai morreu, quando era perseguido, quando a Polónia foi torturada pelo nazismo, e quando São João Paulo II, para sobreviver, teve que ir trabalhar na pedra, a partir pedra ali. E eu fico assim a pensar, como é que Deus, né, considerou esta possibilidade? O homem que ali, de certo, tanto rezou, que ali trabalhou, que ali viu o seu país dizimado, os seus amigos assassinados, etc., haveria no ano 2000, no dialbardo do terceiro milénio, consagrar o mundo à Divina Misericórdia naquele mesmo local. E isto não aconteceu na Idade Média, para a gente dizer que eram coisinhas da Idade Média. Aconteceu agora. Eu sou contemporâneo de todas estas realidades. Nós somos contemporâneos destas realidades. E, portanto, quando vejo que São João Paulo II dedicou a sua segunda encíclica em 1979 à mensagem da Divina Misericórdia, quando vejo que São João Paulo II no ano 2000 só quis fazer duas viagens apostólicas internacionais, à Polónia para consagrar o terceiro milénio à Divina Misericórdia e a Fátima para beatificar os pastorinhos e também consagrar o mundo ao coração de Maria, quando vejo que São João Paulo II foi incansável na propagação desta mensagem. Ele aceitou o convite de Nosso Senhor a estabelecer a festa da Divina Misericórdia na oitava da Páscoa, no domingo in albis, no segundo domingo da Pascuela, como a gente costuma dizer. Foi ele, São João Paulo II, que colocou no calendário universal esta realidade. Ele que rezava o Terço da Misericórdia e que aconselhava o Terço da Misericórdia. Quer dizer, ele que assumiu no seu próprio corpo, nos últimos anos da sua vida, a própria identidade de Cristo na cruz, não é? E que nunca se quis afastar dessa cruz, assumindo até ao fim. Enfim, quer dizer, vejo que esta mensagem, englobada neste todo, que é a própria mensagem de São João Paulo II, a mensagem de Fátima, não é? Vejo que Deus está a apostar alto e muito nesta mensagem. E agora, quando nós pensávamos que sob a Divina Misericórdia tudo estava dito, não é? Aparece-nos o Papa Francisco, que traz como lema, como divisa, olhou com misericórdia, que proclama um jubileu extraordinário. Onde é que nos passava para a cabeça que o ano 2016, de 8 de dezembro de 2015, deste ano, até 21 de novembro de 2016, íamos ter um ano santo da misericórdia. Da misericórdia. Porque diz o Papa, o mundo de hoje tem sede de encontrar na Igreja uma fonte inesgotável de misericórdia que o cure das suas feridas, das feridas que o pecado imprimiu nele, e que faça beber dessa água e começar uma vida nova. Quer dizer, quando pensávamos que estava já tudo dito, temos aqui. O mundo de hoje tem necessidade de misericórdia. Não é? Tem necessidade de misericórdia, porventura, mais do que nunca. E, portanto, por estas razões todas, eu penso que é bom também nós mergulharmos nesta mensagem, conhecermos estes arautos da misericórdia, sobretudo os mais recentes. Podemos ir lá para trás e ver tantos santos que à misericórdia de Deus se confiaram, mas estes mais recentes, Santa Faustina, São João Paulo II, exemplos claros como a água, cristalinos da misericórdia, o Papa Francisco, e vivermos assim esta mensagem, que é, como diz o Papa Francisco, o resumo do Evangelho. Se há uma palavra que resume o Evangelho, é a palavra misericórdia. Este rio de mel que o amor transbordou. trago em mim. Olhos puros os teus, olhos que os meus olhos choraram com os teus. Breve amor e tão forte em redor se tornou este rio de mel que o amor transbordou. Dois gomos de vida, um abraço, um gesto vibrante. A batalha não dá por vencida, a velhinha de cor triunfante. Olhos d'água, velhinha, olhos puros os teus, olhos que os meus olhos choraram os teus. Bebe amor e tão forte em redor se olhos puros os teus, olhos que os meus olhos choraram com os teus. Breve amor e tão forte em redor se tornou este rio de mel que o amor Francisco decretou um ano jubilar da misericórdia que terá início 8 de dezembro. Aproveitamos este tema para falar das revelações que Jesus fez a uma freira, a irmã Maria Faustina, em 1931, com o objetivo claro de nos transmitir a todos que podemos e devemos confiar na misericórdia de Deus. O Francisco há pouco disse, e eu vou citar, o Senhor aposta tudo, Deus aposta alto. E, de facto, isto é impressionante, e a mim impressiona-me muitíssimo bem, até porque quando vejo estas promessas que Jesus fez a Santa Faustina, pronto, isto tranquiliza-nos, dá-nos à vontade, a gente sente-se bem. Uma das promessas é a seguinte... Jesus diz, depois de ter pedido que fosse feito, portanto, um domingo relacionado com a misericórdia, que, no fundo, como há pouco dizia o Francisco, o segundo domingo da Páscoa, da Pascuela, Jesus diz, a alma que se confessa e comunga no domingo da misericórdia obterá a remissão completa das culpas e das penas. Francisco, isto é extraordinário, não é? Eu nem sei se estou a interpretar isto bem. Quando fala aqui na remissão completa das culpas e das penas, isto terá a ver também com aquele período do purgatório? Esta remissão, quando Jesus diz, é porque realmente isto é extraordinário. Quer dizer, se de facto nós num domingo de misericórdia podemos obter, não é, tanta misericórdia. Para quem tem medo do purgatório... E vai ter mais durante o ano da misericórdia, vai haver indulgências plenárias também. Sim, sim, sim. Portanto, vai dar tudo aí. A indulgência plenária é isso mesmo, não é? Portanto, é a remissão completa. Pois, agora, não se suicide no dia da misericórdia, porque nessa altura a indulgência plenária ainda não serve de nada. Porque eu acho que é bom que a gente não saiba, não faça as malas e entre na passividade todo onde Deus requer a resposta, a nossa resposta. E, portanto, não é lá porque é misericordioso, agora vamos fazer todas as malandrices possíveis e não temos emenda. Eu acho que nós temos, nunca podemos esquecer que Deus é misericordioso, mas pede a nossa colaboração e a nossa resposta à sua misericórdia, né? Não nos vamos instalar na misericórdia de Deus e fazer tudo quanto nos dá na real gana, correto ou incorreto. Pois, de facto, diz ainda, Jesus disse que neste dia todas as comportas divinas de todos, como é que é? De todos, neste dia todas as comportas divinas correm graças. Portanto, não há dúvida nenhuma que este é um dia extraordinário para... E a misericórdia vai ser um ano de graça, sem dúvida nenhuma. Mas também não podemos esquecer que o próprio Jesus, a Santa Faustina, lhe disse que ele, a missão, as relações que lhe fazia e a missão que lhe dava era preparar o mundo para a sua segunda vinda. Se é preparar, cá está, ele dá, mas quer a nossa colaboração, não é? Pois, aliás, o próprio livrito, eu vou-lhe chamar livrito, aquele de Jesus, eu confio em vós, às tantas, pois há lá um ponto que diz, pronto, Jesus de facto disse isto, mas espera que cada um faça mais alguma coisa em favor do próximo e portanto que não se limite, portanto, a apanhar estas graças e a ficar inativo. Portanto, não há dúvida nenhuma, estou consultora, porque realmente o próprio livro diz isso. Um outro aspecto que o livro fala é também no terço da misericórdia. E eu acho também isso extraordinário, porquanto diz mais ou menos o seguinte: se alguém, portanto, está num estado já moribundo e que não acredita, se outra pessoa rezar o terço da misericórdia por ele, mesmo sem ele se aperceber, Nosso Senhor concederá graças para que essa pessoa não se perca. Portanto, tudo isto de facto é apostar alto, não é, Francisco? É, sem dúvida. O que é que eu posso dizer mais sobre isso? É conhecer a mensagem, interceder pelos nossos irmãos, por nós, viver a misericórdia. Atenção que a mensagem da Divina Misericórdia não é simplesmente um devocionalismo, né? Eu às vezes tenho um certo receio de que a mensagem da Divina Misericórdia transpareça mais como uma devoção, enfim, uma piedadezinha, uma coisa assim desse género. A mensagem da Divina Misericórdia compromete-nos naquilo que, olhem, que é o lema que o Papa Francisco escolheu para o Jubileu da Misericórdia. Sabes qual é? Misericordiosos como o Pai. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Diz Nosso Senhor em Mateus 5, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, de nada me vale rezar o texto da misericórdia e ter um coração cheio de rancor, não perdoar uma; nada me vale cumprir o preceito da hora da Divina Misericórdia. Nossa Senhora Santa Faustina disse que às sextas-feiras, às 3 horas da tarde, derrama abundantes bênçãos sobre aqueles que retirarem um instante de silêncio de oração e rezarem o texto da Divina Misericórdia. Nada nos vale celebrar o Jubileu da Misericórdia este ano atravessando as portas santas todas que quisermos, até porque todas as catedrais do país vão ter uma porta santa, portanto podemos andar aí por 18 catedrais a atravessar 18 portas santas, ainda ir a Roma e colecionar mais algumas. De nada nos vale se o nosso coração não for misericordioso. De nada nos vale se não tivermos sentimentos de misericórdia. De nada nos vale se não voltarmos às obras de misericórdia corporais e espirituais, que eu duvido que grande parte dos católicos hoje ainda se lembrem delas. De nada nos vale irmos não vivermos o espírito das bem-aventuranças. De nada nos vale, não é? Ou seja, ou a devoção, a mensagem da Divina Misericórdia é uma água viva, espiritual, que no nosso coração, esse barro ressequido pelo pecado, o amolece para o tornar moldável às mãos do divino oleiro, ou então não vale nada. Não vale nada. É como um seixo no rio. Se o quebrarmos, depois de lá ter passado uma hora, por dentro está seco. Hã? Portanto, aqui é que é o segredo. A mensagem da Divina Misericórdia, contemplar o amor misericordioso de Jesus, contemplar que somos fruto da misericórdia de Deus, a nossa vida é fruto da misericórdia de Deus, o nosso existir cristão é fruto da misericórdia de Deus. Quantas vezes é mais preciso dizer, não é? Nosso Senhor veio ao mundo para salvar os pecadores, porquê? Porque não encontrou cá outros para salvar. Só pecadores. Só. E, portanto, o terreno, quando falamos de misericórdia, falamos da atitude comum com que Deus ama a cada um de nós. Né? Da forma que Deus tem para amar a cada um de nós. Abaixando-se, Ele que era de condição divina, cantavam os cristãos da comunidade de Filipos. E nós podemos hoje ler na carta aos Filipenses, capítulo 2. Ele que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus. Não se armou em grande. Mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. E humilhando-se ainda mais, aniquilando-se, abaixando-se ainda mais, assumiu a morte. Por isso é que Deus o exaltou. E lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Né? Ou seja, nós somos misericordiosos e vivemos a misericórdia quando com Jesus temos um coração, cordis, que se faz pequeno, miser. O que é misericórdia? É um coração que se faz pequeno, que se abaixa junto do frágil, que se compadece, que se comove junto do miserável. Né? E, portanto, a gente deve pedir muito isto: Senhor, concede-me um coração igual ao teu. Como a gente reza aquela oração ao coração de Jesus: Jesus, manso e humilde coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Um coração cheio de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Espero que este programa, o que nós conhecemos da mensagem da Divina Misericórdia, os gestos de oração do texto da Divina Misericórdia, a imagem que trazemos, o jubileu, tudo nos leve a ser, enfim, como diz o lema do próximo jubileu, misericordiosos como o Pai. Então aí sim alcançaremos misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Doutora, vamos mudar de assunto. Não sei se quererá dizer alguma coisa em relação a este ponto para terminarmos. O que o diácono disse com as eloquentes, costumadas as palavras dele, era aquilo que eu queria dizer quando disse que nós temos, Deus quer de nós uma resposta, né? Porque se nós não respondermos, de nada nos serve as pieguices. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar de Santa Faustina foi quando fui a primeira vez à Polónia, numa excursão. E realmente é muito diferente a maneira como nós encaramos as realidades espirituais. Eu fui lá ao mosteiro, não se entrou, quem quis entrou na igreja, quem quis não entrou. Não explicaram praticamente nada, não se referiram a João Paulo II, esta citação que o diácono nos contou de quando ele era pedreiro, já lá ia rezar. E, no entanto, a segunda vez, portanto, eu não fiquei com grande simpatia, sinceramente. Achei o hábito das freiras horrível e pronto, fiquei por aí. A segunda vez, não, que foi realmente uma peregrinação, e é em que realmente a mensagem dela me tocou extraordinariamente. Portanto, cá está a resposta. Ela está lá, mas a maneira como nós encaramos e como nós ouvimos e como nós respondemos marca a diferença. Aquela dica nova. Tu sabes. Tu sabes. Nunca, nunca, nada, nada, nada. Nunca. Entre o céu e a terra. Nada. Entre o céu e a terra. Nunca, nunca, nada, nada, nada. Nunca. Chega. Chega. Sossega. Nunca. nunca nada te vai chegar aos pés. Tem que ser duro ser assim como tu és. Tudo aquilo que possas conseguir um dia só te vai servir para subir um pouco mais a fasquia. Siga sempre à procura de um lugar acima. Levas o tempo a dançar numa luta de esgrima. Guarda lá a espada, um minuto que seja. Aproveita o que tu tens de bandeja antes que seja tarde. Demais para o poderes fazer. A vida é curta, difícil de prever. Pode ser que acabes por ficar rico e sozinho. Consigas perceber como és fútil e mesquinho. Vais ver, na verdade queres tanto fora de ti, porque lá no fundo não tens nada dentro de ti. Publicidade enganosa, mente-lhes de novo, não vão cair sempre em ti. Nunca, nunca, nada, nada, nada. Nunca. Entre o céu e a terra. Nada. Entre o céu e a terra. Nunca, nunca, nada, nada, nada. Nunca. Chega. Chega. Sossega. Ei, bora aí dar uma volta até ao IPO. Murra atrás de murra até ficares bem KO. Quem sabe se assim paras um bocado, pensas um bocado, pões essas merdas de lado. Não queres ter a Kim, só há um Kanye. Tanto dinheiro é crime, é desigualdade e é muito ofensivo. No mundo onde vive, és mais que uma razão para usar preservativo. Sossega a carapinha. Não vais à casa de banho só para fazer mais uma linha. Segue caminho, mas a menina da linha fica na tua, boy, eu fico na minha. Porque se a casa fica onde está o coração, tu és como um sem-abrigo à procura de ração. Obrigado, mas não, a sério que não. Eu faço questão de te pôr um travão. Nunca, nunca, nada, nada, nada. Nunca. Entre o céu e a terra. Nada. Entre o céu e a terra. Nunca, nunca, nada, nada, nada. Chega, chega, sossega. Nunca, nunca, nada, nada, nada. Nunca. Entre o céu e a terra. Nada. Entre o céu e a terra. Nunca, nunca, nada, nada, nada. Nunca. Chega, chega, sossega. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. O Papa Francisco decretou um ano jubilar da misericórdia que terá início a 8 de dezembro. Este foi o pretexto para falarmos um pouco da misericórdia no que se refere a algumas revelações que Jesus fez a uma freira, a irmã Maria Faustina, em 1931. Com o objetivo claro de nos transmitir a todos que podemos e devemos confiar na misericórdia de Deus. Por estas revelações, vê-se claramente como Deus tem mais vontade de nos salvar do que nós mesmos, sugerindo-nos atos simples que, se os praticarmos, teremos a certeza da salvação eterna. Francisco, num dos últimos programas, o Francisco disse algo parecido com... algo parecido com isto, que um dia, pronto, num programa que gostaria de dizer qual é a diferença entre salvo e ser santo, entre ser salvo e ser santo. Eu fiquei aqui com este apontamento, de modo que vou-lhe dar a palavra para fazer o favor de esclarecer. Vem muito a propósito daquilo que tivemos a conversar, ainda há pouco o Armando falando sobre a mensagem da Divina Misericórdia e a promessa que Nosso Senhor faz da remissão das penas e das culpas no dia do domingo in albis, do domingo da Divina Misericórdia. Muito a propósito disto, quer dizer, as pessoas pensam, às vezes pensamos todos que ser salvo e ser santo é a mesma coisa, e não é bem assim, não é bem assim. Graças a Deus que não é bem assim, porque senão estaríamos perdidos. Mas seja como for, o nosso objetivo espiritual há de ser a santidade. O que é, qual é, onde é que reside a diferença? A diferença reside que, no instante da morte, nós sabemos, conhecemos o nosso juízo particular, isto é a doutrina tradicional da Santa Igreja, conhecemos o nosso juízo particular, e se, eventualmente, morrermos perdoados quanto à culpa do nosso pecado, que se adquire através das obras de misericórdia, da oração, da reconciliação sacramental, do sacramento da Santa Unção, etc., somos salvos. Morremos e seremos salvos. Não morremos em pecado mortal. Morremos com a nossa alma perdoada. quanto à culpa do nosso pecado, a ofensa do nosso pecado a Deus. Contudo, pode muito bem acontecer que a reparação devida à sequela, às consequências temporais do nosso pecado, não seja satisfeita. E, portanto, posso eu não ter ocasião de satisfazer pela penitência e pela proporção de bem todo o mal que fiz nesta vida. E por isso a Santa Igreja nos ensina que o purgatório, esse estado intermédio, é a ocasião, o estado em que a alma faz essa reparação, essa penitência, para reparar a pena do seu pecado, a consequência temporal do pecado, a sequela, as marcas que o meu pecado trouxe, as consequências que o meu pecado trouxe ao mundo. Daí podemos dizer isso, quer dizer, graças a Deus, o Senhor estabelece essa segunda tábua de misericórdia, que é o purgatório, para que mesmo aqueles que morrem sem satisfazer a consequência do pecado, que chamamos a pena, possam ser salvos. Mas o nosso objetivo, né, seria muito medíocre se fosse apenas sermos salvos. Não nos esqueçamos que o nosso objetivo é sermos santos, ser santos como o Pai do Céu é santo. E o santo é aquele que procura pela luta de vida espiritual, né, pela ascese, pela mortificação e pelo bem que faz, sobretudo isso, pelo bem que faz, por encarnar em si o Espírito das Bem-aventuranças, procura, de alguma forma, viver a santidade nesta vida. Enfim, como que em teologia nós podíamos dizer uma coisa, não é? Teologicamente podíamos dar este exemplo, é limitado o que eu vou dizer, mas penso que ajudará. Eu quero ir para o céu não simplesmente por evitar o pecado, quero ir para o céu porque quero ser santo. Seria a mesma coisa que dizer assim: eu quero ir para o céu não simplesmente por cumprir os 10 mandamentos, mas por viver as bem-aventuranças. Estão a entender? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Isto é preciso explicar-se bem. Uma coisa não exclui a outra. Uma realidade não exclui a outra. Mas é óbvio que se eu não pratico as bem-aventuranças, os mandamentos, não posso nunca desejar viver o espírito das bem-aventuranças. Certo? Compreendemos isto. Mas muita gente há que considera, não é, que vamos para o céu simplesmente por cumprirmos escrupulosamente ou procurarmos cumprir escrupulosamente os 10 mandamentos. E viver o espírito das bem-aventuranças, isso é para outro nível. Já não chega a mim, já não é para mim. Ora, o que é que eu então quero dizer com esta diferença, não é? É óbvio que desejamos ser salvos, claro que sim. Mas é óbvio também, e deve ser óbvio para cada um de nós, que devemos procurar ser santos, como o Pai do Céu é santo. Porque o nosso Senhor não nos mandou ser salvos. O nosso Senhor convidou-nos a sermos santos. E isto significa, não é, viver nesta vida, sim, uma luta contra o pecado, procurando cumprir a lei divina nos nossos corações. Isto procura, sim, que a gente se reconcilie com Deus, mas procura também que a nossa vida fale de Deus, seja toda ela envolvida por esse espírito das bem-aventuranças da vida nova em Cristo, não é? E, portanto, aí a nossa diferença, não é? Ou seja, não ficamos com aquela triste consolação, não é? É a consolação dos tristes. Pensar, bem, olha, se isto for só meias tintas, depois lá em cima, feita a prova dos 9, pode ser que 3, 9, 27, 9 fora, resta 0, e depois a coisa se comporá. Não! Isto é a lei do medíocre, dos mínimos espirituais. E é importante que cada um de nós assuma no seu existir cristão que nós não fomos destinados a mais nada senão a santidade. A santidade é a grande vocação a que todos nós devemos buscar responder. A mensagem da Divina Misericórdia, que hoje aqui nos ocupou, é uma escola de santidade. Deve-nos ajudar a ser mais santos. Deve-nos ajudar a ser santos como o Pai do Céu é santo. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.